ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, com a PEC 479. Você já ouviu falar na PEC 479? Até a PEC 37 ficou famosa, né, por causa da manifestação de rua. Se fosse naquela época a votação da PEC 479, eu acho que ela teria sido aprovada pelo clamor, né, que suscitaria, que levaria para as ruas. A PEC 479, ela garante a inclusão do acesso à internet via banda larga entre os direitos elementares do cidadão na Constituição brasileira. É uma discussão que está rolando na Câmara dos Deputados, do Congresso, em resumo, lá em Brasília, e que se junta a uma série de questões outras ligadas também ao acesso à internet, à inclusão digital, à banda larga, para o programa Plano Nacional de Banda Larga, que não decolou, e Marco Civil, em resumo, todas as coisas que estão ligadas ao acesso à internet estão nessa conversa, que é interminável. Nós já chamamos, já tivemos a participação aqui até do Alessandro Molon, o relator do Marco Civil lá na Câmara dos Deputados, num programa por telefone. Tentamos trazê-lo aqui outras vezes, mas não conseguimos. É uma dificuldade achar um horário para o deputado comparecer aqui no estúdio pessoalmente. Para conversar conosco aqui sobre essa e outras questões várias, estão aqui comigo o Vinícius Braz Rocha, que é netweaver, é parceiro do Tema Livre já há longo tempo, o Arthur William, jornalista, especialista em novas mídias, também foi colega aqui da EBC, trabalhou aqui conosco um tempo, e o Ricardo Mateus, doutorando em administração pública pela Universidade Técnica de Delft, na Holanda, é isso mesmo? É, né? E especialista em governo eletrônico, e a quem eu passo a palavra agora para abrir. Bom dia, Ricardo, para abrir a nossa conversa aí. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, como você falou, a PEC é uma PEC importante. Ela é condicionada a um direito. Ela é vista como um direito ao cidadão. E eu queria falar sobre o quão direito é hoje, atualmente, a internet para o Brasil. Eu estou aqui em mãos uma pesquisa da CETIC.br, o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação aqui no Brasil, e o total de pessoas na internet hoje no Brasil são apenas 40%. E daí a gente começa a verificar desigualdades regionais, por exemplo, o Sudeste, 48%, enquanto o Norte, apenas 21%. 40% da população total, você diz? Isso, exatamente. Que o IBGE estimou semana passada em 200 milhões, nós chegamos a 200 milhões, portanto, 40 milhões de pessoas. Isso. E interessante a gente registrar também que o Brasil, segundo a mesma estatística do IBGE, tem 51 milhões de jovens, ou seja, nunca teve uma população jovem tão numerosa e nunca mais terá no futuro, porque a tendência é a taxa de natalidade ficar ainda mais baixa a taxa de expectativa de vida aumentar cada vez mais. Mas continue seu raciocínio aí, porque só para registrar que são 51 milhões de jovens, né, e 40 milhões de pessoas que estão com acesso. São 80 milhões, Golo. 80 milhões, perdão, 80 milhões, 40%, isso aí. Tá vendo porque você está do meu lado, Vinícius? E essas disparidades aumentam também quando a gente começa a falar em classe social, renda familiar. Renda familiar até um salário mínimo, apenas 7% das pessoas possuem acesso à internet em casa. Preciso destacar para as pessoas em casa que esse acesso é apenas à internet dentro de casa e não utilizando o celular, porque não é considerado nessa pesquisa o acesso ao celular como o pleno acesso à internet. Obviamente que esse número se amplia quando a gente fala em acesso à internet pelo celular, pelo 3G e por outros meios, mas isso vê a internet apenas por casa. E, enquanto isso, a classe social ela tem 97% de acesso. Ou seja, quem precisa ter acesso à informação, que são as classes mais baixas e com um poder aquisitivo menor, ainda não tem esse direito no Brasil. Sim, Vinícius, eu queria que você falasse nisso aí, entrasse nisso aí, porque você participa de uma experiência que acho pioneira e era inédita até você torná-la realidade no Complexo do Alemão, com o acesso à banda larga sem provedor. Eu queria que primeiro você explicasse o que quer dizer isso para o ouvinte leigo, e segundo, que você entrasse nessa conversa que ele está falando, da inclusão digital, na verdade, né? Na realidade, esses dados, eles são muito frios e estatísticos, para variar, né? Frios e estatísticos. Eles não têm o calor da realidade do dia a dia das pessoas. E no calor da realidade, as pessoas já estão usando, na base da gambiarra, Wi-Fi, liberação de Wi-Fi, e você já tem redes de Wi-Fi, micro-redes de Wi-Fi, com sinais variando de 50, 200 a 500 metros, já provendo acesso. No próprio alemão lá, Bolo, já tem várias pessoas que já roteiam, ou seja, liberam Wi-Fi para as pessoas. Então, isso já é uma coisa que já... Quer dizer, não é que contradiz, mas ultrapassa os dados frios ali levantados pelo CETIC, e ao mesmo tempo você fica assim com a sensação de que alguém está desinformado nessa história, né? E para variar, quem está desinformado nessa história, quem está descolado, descompassado na história, é o próprio governo, né? E sem contar a própria estrutura do Estado, né? E aí quando o governo ou o Estado fala de políticas públicas, que a gente estava falando aqui antes de iniciar o programa, e políticas públicas para gerar inclusão digital, inclusão social, tudo é feito na base do impacto, estatística e desse tipo de relatórios aí. Quer dizer, então o calor da coisa, que é o contato com as pessoas, o peer-to-peer, né, o P2P ali, onde você conhece as micro-realidades e não macro-realidades, né, é que você consegue de fato perceber como a coisa está muito longe desse quadro que foi pintado aí. Na verdade, então, a gente tem então um cenário em que, mais uma vez, como em todos os assuntos que a gente trata quando fala dessa inclusão digital do Plano Nacional de Banda Larga e tudo isso, é o Estado, ou mais especificamente, o governo como agente principal do Estado, dificultando ou não conseguindo vencer reações que são, muitas vezes, têm se mostrado irresistíveis. Arthur William, você que tem uma experiência aqui mesmo, na Empresa Brasil de Comunicação, nessa área, e gostaria que você entrasse também falando sobre isso. Hoje no Brasil a internet, ele é um serviço privado comercial, prestado por empresas privadas comerciais. Então essas empresas, elas só vão atuar onde der lucro para elas. Nas pequenas cidades, em grande parte das favelas, das comunidades onde não tem um retorno financeiro satisfatório para essas empresas, elas não vão inserir internet ali. Então a gente precisa ter uma alternativa a essas empresas nesses locais. O governo criou uma série de programas, alguns relacionados uns aos outros, outros independentes, que não deram conta dessa tarefa de levar a internet de qualidade, internet banda larga, a esses locais onde as empresas não querem levar. E aí a gente precisa pensar isso, porque, como você falou, o Plano Nacional de Banda Larga já está aí há alguns anos, existe o Plano Nacional de Banda Larga 2, existe o programa Cidades Digitais, existe o próprio governo do Estado, tem o Rio Estado Digital, Baixada Digital, em algumas favelas também tem esse programa de banda larga. Isso não está suprindo essa demanda da sociedade. Esse projeto de lei, essa emenda à Constituição, na verdade, que a gente está tratando nesse programa, é muito importante no sentido de colocar na Constituição que a internet é um direito. Mas a gente sabe que no Brasil, boa parte das leis são letras mortas, né? Elas estão lá garantidas, mas que na verdade não são colocadas em prática. E a gente precisa pensar nesse momento o que vai efetivamente beneficiar a população, porque a gente já está meio cansado de diversas leis, diversas políticas públicas que não dão em nada. O próprio Plano Nacional de Banda Larga é um grande exemplo disso. Você sabe que essa questão de você incluir o acesso por banda larga na Constituição tem esse aspecto interessante, esse aspecto de tornar a lei, mas também você tem um problema, um vício de origem aqui, que é a prestação do serviço, né? A banda larga até 10 mega, por exemplo, ela é até 10 megas, né? E todo mundo compartilha aquelas 10 megas ali. Não é nada parecido com o que você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, nos países, mesmo em Portugal, que é um país em crise, você tem uma banda larga realmente larga, realmente não é essa banda estreita que nós temos aqui. É possível a gente pensar nessa aprovação da 479, essa PEC, como um avanço, tendo em vista esse cenário? O que, que vocês acham? Não, e é bom lembrar que a internet ela é 10 mega para download, ou seja, para você baixar arquivos. Agora, se você quiser produzir algum vídeo, um áudio, para você subir, e até a experiência que a gente tinha aqui na EBC, era de produzir muitos conteúdos. A EBC é uma empresa de produção de conteúdo, tem rádio, tem TVs, tem agência. Então, para você subir esse material para a internet é um grande gargalo, porque em geral você tem 20 vezes menos velocidade do que para baixar. Então, o Brasil consegue produzir muito pouco conteúdo por conta desse gargalo. Então, nas favelas, nas comunidades rurais, alguém, um indígena quer produzir um vídeo, para ele subir esse vídeo para a internet... Para ele chegar ao público é uma dificuldade. É uma dificuldade. Agora, para ele baixar, para ele ter acesso a conteúdo, igual ele tem em outras mídias, na televisão, no rádio, no jornal, ou seja, só consumir, só acessar, aí ele consegue até com... Ele baixar a legislação, ele baixa rápido. Sim, né? Agora para ele produzir informação, ele tem... Para ele produzir o que interessa a ele é uma dificuldade, com certeza, né? Sim, fala aí, cara. Bom, eu queria comentar que o que eu vejo é... Agora acho que a gente pode falar de marco civil aqui. Já está um bom tempo tramitando no Congresso e cada vez menos a gente vê uma lei satisfatória. Ela está ficando cada vez mais restritiva. E eu tive dois grandes problemas em relação à internet. Um foi na China, eu tive minha internet cortada, eu fui censurado. E a outra foi na Holanda, que eu estava utilizando, eu baixei um arquivo, não sabia que era um arquivo considerado ilegal, também tive a minha internet bloqueada. O arquivo era o quê? Eu não lembro, mas era considerado ilegal. Era considerado ilegal lá na Holanda. Isso. E o que acontece é que eu estou verificando... Você teve uma experiência schwarziana, né? Eu sou bem experiente no assunto. E o que eu tenho visto é que a internet no Brasil, talvez nós estejamos perdendo essa liberdade aqui no Brasil, ao não avançar no marco civil da internet, ofertando direitos também do usuário para quê? Para prover conteúdos, para ofertar a internet para as pessoas de baixa renda, como o modelo do Vinícius falou. Então, tem uma questão que eu acho interessante, Ricardo e Arthur, que é o seguinte. Não existe um entendimento pela internet no Brasil, ter nascido como negócio, um ambiente de negócio, como diz o ministro, né? Um ambiente de negócios para comércio, e-commerce, essas coisas todas. As pessoas não entendem a internet como uma atitude política. Ou seja, elas não entendem que a internet é um ferramental tecnológico, é como se fosse um exoesqueleto, né? É onde você ali pode estar agindo politicamente. Você age politicamente, virtualmente, liquidamente, diretamente, né? Você interage, é um plano de interação e conectividade de forma política. O que existe é uma apropriação econômica, de negócios, de mídia, de entretenimento. Quer dizer, então, as pessoas pensam a internet para entretenimento, para mídia, como se fosse um produto a ser comprado e não um direito a ser adquirido. Certo, né? Certo. Então, essa questão, essa mentalidade, ela está nascendo. Eu diria que ela ainda vai nascer. As pessoas estão se apropriando aos pouquinhos para conseguir essa mentalidade emergir. Por exemplo, lá no complexo, quando a gente conversa sobre essas coisas, a primeira coisa que a pessoa fala é: bem, quando eu vou comprar um celular, etc., eu quero saber se vai ter Facebook. Quer dizer, Facebook virou a internet das pessoas com menor poder aquisitivo. Já tem um, tá? Aí que você acha que é a TIM, que já dá o acesso ao Facebook sem pagar nada, né? Sim, eu acho que não sei se é a TIM. É claro, né? Tem uma dessas aí. Porque para essas pessoas a internet é o Facebook. É. Se resume em Facebook e a busca do Google. Né? Agora é interessante, exatamente, mas é interessante a busca do Google numa escala bem menor em comparação com o acesso ao Facebook. O interessante é que as pessoas fotografam, utilizam o Facebook para subir fotos, para postar filmes, para essas coisas. E a gente viu, principalmente a partir de junho, com o advento das ruas, o surgimento vertiginoso da mídia ninja, que é isso aí, né, cara? É o telefone na mão e as pessoas estão fazendo os filmes com o telefone. Eu vou pegar carona numa coisa que o Arthur falou que é interessante, a questão da subida, né, do upload. A plataforma, o Zuckerberg, para poder operar aqui no Brasil, né, com as pessoas subindo vídeos, teve que fazer um nível de compressão absurda. Esse nível de compressão absurda, não sei se você percebe que todo vídeo que é postado na plataforma do Facebook tem uma qualidade, não é sofrível não, desculpa falar assim, é uma M. Sim. É muito ruim, É muito ruim, a qualidade é muito ruim, porque tem um nível de compressão absurda e ele faz uma fragmentação daquela postagem, quer dizer, ele espelha aquele negócio. Por quê? Porque justamente aí você entra na questão da regulamentação, o tipo da internet, a qualidade da banda, é muito ruim. Então o cara, para poder, né? Para poder entrar no coisa, ele entrar no jogo, ele teve que fazer isso. E fica dando a impressão para as pessoas que você não. Imagina, você tá fazendo upload, não tá? Você tá fazendo upload, não tá fazendo nada, cara. Você tá jogando ali, o cara tá dando um jeito de gambiar, botar aquele negócio. Porque senão também ele não atinge nem o objetivo para qual ele se propõe, né, Arthur? É, porque além da questão da rede, que é o acesso à internet, ou seja, a internet banda larga, a gente precisa ter uma democratização nisso, só empresas privadas hoje que prestam esse serviço, a gente precisa discutir também a questão dos serviços da internet. Então, justamente, essa questão do Facebook. Se há pessoas que entendem que a internet é só o Facebook, e o Facebook é uma empresa privada, é preciso que existam políticas para ampliar essa possibilidade de outros serviços na internet. Serviços de universidades, serviços de entidades sem fins lucrativos, serviços do próprio governo. Então, é preciso entender esse papel do governo, das entidades sem fins lucrativos e das universidades, da academia, nesse sentido. Para dar um exemplo, está todo mundo subindo para o Facebook, subindo vídeo para o YouTube. Quando eu trabalhava aqui na TV Brasil, a gente tinha muito problema com isso. Inclusive, até teve recentemente, porque a gente subia todos os nossos vídeos para o YouTube. O YouTube era a grande plataforma de armazenamento de vídeos. E aí, como a empresa Google chegava... Continua sendo, mas para a empresa. Para a empresa, era a grande plataforma. Não existia uma alternativa ao YouTube. E aí, a gente subia o vídeo para o YouTube, a empresa dizia lá, esse vídeo está bloqueado porque desrespeita as nossas normas de direitos autorais. Isso Google. E a gente não podia fazer nada. Porque, na verdade, aquilo é uma empresa, a gente... Qual foi a solução? Porque a gente produz muito material por dia. A gente teve que criar uma plataforma nossa própria para armazenar esses vídeos produzidos pela TV Brasil, pela NBR, pelos todos os canais EBC. E aí a gente precisa também ter uma alternativa para a população. Que a população fica refém do Facebook, fica refém dos interesses do YouTube. Porque do dia para a noite ele pode mudar toda a sua política que estão ali... previstas naquele contrato que a gente aperta, que aceita, mas não lê, e a gente perde todas essas fotos produzidas, perde todos os vídeos produzidos, e a gente não tem isso armazenado no computador. Ou seja, a gente vai perder um registro histórico. Eu ia lembrar isso aí, quer dizer, ninguém lê. Li e concordo, você clica logo ali, porque você não vai ler. Não há como você... E se você discordar, você não vai ter acesso mesmo? Não, e o detalhe, Arthur, Ricardo, que é... Toda a produção de vídeo que você está fazendo, você está botando na plataforma do Facebook, está em nuvem, meu camarada. Certo? E essa nuvem está lá... Tem o quê? Nuvem. Está em nuvem. Ah, nuvem. Está em nuvem, está em cloud. Está lá. Sei. Está lá na... Está sendo monitorada. Está sendo monitorado, né? Pelo Prisma. Agora, vou entrar então, essas coisas. Cada vez mais. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente está vivendo uma época muito interessante nesse sentido, entendeu? Assim, porque... Essa coisa, lembra que a gente fez um programa de rios e ruas aqui, sim, redes, etc. Sim, e tal? É muito interessante porque, assim, a grande imprensa, que a gente já chegou a essa conclusão naquele programa, ela não consegue analisar a fenologia de redes sociais, que não são mídias sociais, nós já conversamos sobre isso, não são diferentes. O Facebook é uma plataforma proprietária, listada na Bolsa de Nova York, coisa e tal. Quer dizer, é um negócio, né? E é uma mídia social, quer dizer, ela concorre, inclusive, com a Rede Globo, enfim, com os grandes conglomerados de broadcasting, etc. Tal. E você tem as redes sociais, que as pessoas giram essas redes entre si, de forma conectiva, interativa, né? Então, a fenologia dos fenômenos de massa gigante que aconteceram em junho são ligados à fenologia de redes, né, de formação de redes sociais entre pessoas, com múltiplos motivos, etc. Tal. E onde o Facebook, como internet, ou não como internet, foi apenas um dos estímulos nesse contexto. Teve também no estímulo menor o Twitter, que é uma outra mídia social, mas teve telefone, teve SMS, que é muito mais forte. Aliás, eu queria perguntar isso para você, Ricardo. Tem dados sobre de como em junho, porque isso é uma coisa de pesquisa mesmo para a gente levantar, né? Uhum. Qual foi o volume de SMS mandados pelas operadoras? Olha só que interessante, porque isso é uma utilização política de um serviço privado, né? Que é o SMS. Foram mandados para que as pessoas se comunicassem, pô, eu tô aqui na rua, tal, coisa e tal, chega aqui, mandou um SMS, porque eu acho que o volume de mensagem do SMS foi muito maior, né? Não vou nem falar de WhatsApp aqui, porque as pessoas ainda não têm, nem todo mundo tem smartphone, certo? Então, foi muito maior do que, de repente, as postagens ali no Facebook nem se fala da... E isso é negócio, né? Negócio. Esse SMS é pago, né? É pago, exatamente, é pago. É negócio. Cê sabe se tem dados sobre isso, cara? Provavelmente esses dados existem, mas eu não sei onde está e também o acesso a eles, como a gente bem lembrado, né? Se é possível, né? Acessar, existe, né? Se existe é fácil. Uma publicização das políticas públicas, publicização no sentido de privatização, né? Desde 1995. Com a venda da telecomunicação, mas provavelmente esses dados existem, mas uma coisa que a gente pode fazer, e às vezes eu tenho feito, é a análise de sentimento no sentido o que as pessoas falam de Twitter e Facebook, através de quê? De arranhamento, o que a gente chama de scrapping dessas informações. Isso a gente consegue fazer e foi um barulho tremendo. A minha dissertação de mestrado, eu tinha comentado que talvez a gente tenhamos, nós teríamos alguma coisa parecida com o que a gente teve com a Primavera Árabe. Falaram para mim que era uma bobagem. Depois de 6 meses aconteceu isso. Ou seja, a gente já não sabe o quão dinâmico vão acontecer as coisas, mas a gente já consegue prever, mais ou menos como os elementos químicos. Olha, eu sei que aqui tem o lítio e depois tem o cálcio. Eu não sei onde o cálcio está e se ele existe, mas ele se comporta dessa maneira. Uma outra coisa que vocês comentaram também, que eu queria falar, era o seguinte: existe ainda uma ausência de políticas públicas no sentido de cultura e de conteúdo para as pessoas. As pessoas têm o celular, mas elas querem entrar no Facebook. Elas acessam telecentros para trocar imagens no Facebook. Obviamente que a gente não pode ser crítico e falar, olha, as pessoas não têm direito a fazer isso. Não, elas têm direito. Mas será que a gente também não pode utilizar TV digital, a internet, para meios de comunicação, de acesso à informação para essa população? Já que você entrou nisso aí, eu queria puxar de novo o Arthur William, porque essa questão da TV digital é uma questão que está na origem mesmo da Empresa Brasil de Comunicação, que surgiu em 2007, naquele período que houve até o Fórum Nacional de Televisão Digital. Surgiu dali, né? Pois é, então, surgiu dali, mas ao mesmo tempo a TV digital no Brasil ainda não saiu dali. Só antes eu queria lembrar que tem alguns grupos aqui no Brasil estudando esse fluxo de informações, inspirados até pelo 15M, que foi essas mobilizações juvenis que aconteceram na Espanha. Então tem o Media Lab da UFRJ, que está fazendo toda essa pesquisa de mapeamento desses fluxos de informação, dessa troca de SMS, de mensagens, durante as revoltas de junho, que permanecem até hoje. Então, quem quiser mais outras informações é medialab.ufrj.net. Lá tem diversos trabalhos nesse sentido. A TV digital, como você bem lembrou, ela nasceu nesse cenário de convergência de mídias, né? Então, rádio, TV, internet, tudo dialogando. Só que ela foi implementada de um modo separado. Então a TV digital, ela significou apenas a melhora de áudio e vídeo. Nem a interatividade prevista foi implementada. E essa interatividade, que era a grande revolução da TV digital, ela permite ainda que você integre dispositivos móveis como o celular, você integre a sua televisão, você integre o seu próprio aparelho de notebook ou computador dentro de um sistema só. Infelizmente, a gente não conseguiu implementar isso, nem a própria EBC conseguiu implementar. Ela tem alguns experimentos nesse sentido, mas ela ainda precisa avançar muito para ser construída como uma empresa convergente, e não uma empresa multimídia, que a empresa multimídia ela é o rádio, ela é a TV, ela é a internet. Mas uma separado, mas uma empresa convergente, ela quer dizer que ela é uma empresa onde o conteúdo, a informação e os profissionais circulam entre as diversas mídias. Mas tem o Ginga, né? Tem o middleware. O Ginga é interessante lembrar do Ginga, que isso é software livre em geral. Software livre em geral. Que isso foi uma das coisas, Golo, que você pode dizer quem chegou junto, digamos assim, para entender a problemática, perceber a convergência, entender que se tratava de uma outra história, que não, né, que era transmídia e que não era cross-mídia, que são coisas diferentes, né? Você vai passando de uma mídia para outra, e sim, você está conversando entre as mídias e você está fazendo uma distribuição distribuída, digamos assim, do conteúdo. Uma coexistência, né? Assim seria isso? Uma coexistência, sim. Uma coisa diferente. E aí teve essa coisa do software livre, desenvolveu o Ginga, que é fabuloso. que é um middleware que conversa entre os hardwares e vários softwares para estabelecer compatibilizações, né? Para você poder conversar, ter protocolos, vamos dizer assim, ter protocolos como se fosse TCP e IP da internet, entre essas empresas, digamos assim, essas propostas midiáticas, né? Que são broadcasts. Mas o grande problema é que o Ginga, eu sou desenvolvedor de Ginga, né? Faltou, que assim, a tecnologia por si só ela não diz nada. O próprio rádio é um grande exemplo disso. A Rádio Sociedade está fazendo aí 90 anos. O rádio ele nasceu como interativo. As pessoas conversavam pelo rádio, o que acabou sendo rádio amador, né? Isso virou rádio amador. E o rádio comercial, o grande rádio, passou a ser esse rádio onde algumas pessoas falam e as outras só ouvem. E na TV digital é a mesma coisa. Existe o Ginga, existe toda uma tecnologia que permitiria uma outra configuração da comunicação e ela não foi implementada. Agora, eu acho que esse negócio, o Arthur, essa questão ela é mais ideológica do que tecnológica. Quer dizer, você tem uma tecnologia disponível, cada vez mais acessível, o que permite surgir, por exemplo, a mídia ninja surgiu como uma resposta à ausência da mídia convencional na cobertura dessas coisas, ou seja, pelo vácuo que foi criado ali. Da mesma forma, nós vamos ter que forçar uma barra. Ontem, estou falando isso porque ontem o Thiago Dezan, que esteve aqui no programa, e a repórter ninja, ele gravou um depoimento muito interessante que está na nossa página no Facebook, em que ele diz que é preciso a gente criar esse novo ambiente da comunicação midiático, porque senão a gente está fadado a ter o século XX ou o século XIX mesmo batendo na nossa porta. E como a gente tem esse desenvolvimento tecnológico que o Arthur acabou de dizer, que não é tudo, mas é um grande passo, o que nós precisamos fazer é romper com essa estrutura arcaica, essa estrutura velha, Vinícius, que você se refere tantas vezes aqui no programa, que é cartorial, que é autoritária, que impede que o Brasil seja um país contemporâneo. E não só na questão digital, na questão da polícia, que a gente está vendo na rua batendo nas pessoas, encarando as pessoas como inimigas e tal. Esse tipo de discussão, eu acho que assusta um pouco, além de escapar à percepção de grande maioria dos nossos representantes políticos, e aí também está a crise da representatividade política por causa disso. Além de escapar, ela assusta quem consegue entender que está lá em cima, entendeu? Eu acho isso também. Como é que vocês veem isso? Olha, eu vejo, existem poucos canais efetivos de participação da sociedade civil para a tomada de decisão. Alguns a gente tem exemplos aí para participação, para fazer o planejamento, mas daí, como eu estava comentando para o pessoal aqui antes, falta o fazejamento do Estado. A gente é muito bom em planejar, mas a gente não implementa. Um desses exemplos, que a gente vai até falar daqui a pouco, é o PNBL, Plano Nacional de Banda Larga. Mas deixa um pouquinho mais para adiante. Eu queria comentar aqui, eu sou professor e eu sempre faço exercício. Levanta a mão quem conhece as consultas públicas online da Anatel. Sim. Né? Pouca aqui gente levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Na classe, provavelmente, pouca gente levantaria a mão. Quem participa dessas consultas públicas? Provavelmente ninguém. Às vezes nem eu participo. Mas ou seja, existem às vezes canais. E como é que o brasileiro participa? O brasileiro é engraçado. A gente participa com quem? A gente participa com a segurança do banco, né? Na fila do banco. A gente reclama com o jardineiro, a gente reclama com o porteiro. E a gente esquece de reclamar com quem vai fazer isso ou quem pode mudar isso, que é o político, que é a Anatel. Ou seja, ontem a minha internet caiu. Curiosamente, a minha internet caiu. E o quê? Eu comecei a ligar insistentemente para a operadora para voltar à internet. Eu preciso daquilo, eu precisava trabalhar. Mesmo que eu não tivesse para trabalhar, não interessa para que você precisa, né? O interessa é que você precisa. E está ali para isso, para ser usado. Né? Por que que você precisa? Esse raciocínio que você fez agora é o típico raciocínio da dominação que a gente vive. Eu preciso para trabalhar, não interessa para que você precisa. Você precisa porque está aí disponível para você usar. Senão você começa a justificar para o cara, olha, eu preciso mais do que o meu vizinho, que ele quer ver só para acessar o Facebook, eu preciso para trabalhar. Então, gente, não deixe de fazer seu cadastro biométrico obrigatório, né, por favor. É isso mesmo. É a CPMF, a contribuição provisória. É o imposto provisório. Obrigatório. E nisso a gente lembra aqui do FUST, né? Que está mais para FUST, né? Que é o fundo. A gente está frustado. Ou seja, o FUST. Vamos traduzir o FUST para o ouvinte. O Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. É, o que acontece? Existe mais de 50 bilhões de reais parados. Quando surgiu esse fundo, que você contribuinte até hoje paga isso, e paga bastante, você pode ver lá na sua conta, esse fundo está lá parado. E qual que é a briga? As telecomunicações querem o quê? Desenvolver celular, tecnologia para, obviamente, ter mais lucro, como o Vinícius bem comentou. E uma outra parte da sociedade, até mesmo o governo, quer o quê? Quer colocar a internet lá em Santarém, em Acrelândia, onde as dificuldades são bem maiores e o próprio setor privado não tem interesse. E não esquecendo também das grandes capitais. Porque quando a gente fala de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, a gente esquece que a periferia é praticamente esquecida. Ou seja, parece que a internet não tem força de chegar até a periferia. É. Ela só fica no centro da cidade. Mas aí, Arthur, o que acontece é exatamente a minha deixa, né? A deixa que a gente vem animando lá no Complexo Alemão. Quer dizer, a gente nem pode considerar a periferia, de certa forma, porque já está culturalmente, né? Anexado, já está emaranhado com a cidade. Né? Já está emaranhado com a cidade. Absorvido com a comunidade. Eu, por acaso, agora vou começar a fazer um trabalho de fato, aí sim, uma coisa bem paradoxal, estranha, uma nanocomunidade de 150 pessoas, Golo, em Niterói, no parque da cidade, chamada Comunidade Aldeia, que são três ou quatro famílias lá, que eles puxaram o cabeamento aéreo para puxar energia do poste do parque da cidade. E esse cabeamento passa pelo meio da mata. Isso que você diz é um gato. É um gato. Traduzindo. Traduzindo, é um gato. É um gato. Cabeamento aéreo. Mas é um gato. Vulgarmente conhecido como gambiarra. Rapaz, é um gato para 150 pessoas. Não, assim, tudo bem, é um gato. É a Gatolândia. Gatolândia. E é impressionante que assim. Você parece que você volta no tempo. Você está ali no parque da cidade, vai para o Mirante, que é bonito, você desce ali, você parece que você voltou 100 anos. É o que o rapaz do Midianinho já falou. Você está com o século XIX, século XX, batendo na tua porta e você puxando o gato para você chegar à internet ali naquele canto. Não, e o impressionante também, cara, é o seguinte, você está no centro urbano, né? Niterói. Centro urbano, Niterói. Que já foi capital, né? Pô, vocês estão rindo de quê, gente? Que vergonha, não, cara, que discriminação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, enfim, sem comentários. Mas assim, onde eu queria chegar é que é impressionante como, mesmo garantindo, cara, constitucionalmente a PEC lá garantindo o direito ao acesso, todo esse devir institucional, esse descolamento da realidade, audiências públicas de consultas com relação ao grosso da população, né? Fica parecendo que você está falando de mundos. Aliás, você está falando de mundos completamente separados, com dinâmicas separadas, com interesses separados. Eles não conversam. Pois é, porque esse divórcio entre o que existe, o mundo real, o mundo oficial, o mundo virtual, há um divórcio geral dessas coisas todas. Arthur, o que é que você está muito calado aí? Não. Existem algumas ferramentas que o governo tem, o poder público tem, para ouvir a sociedade. A gente tem audiência pública, consulta pública, conferência, conselhos. Só que, na verdade, isso tudo já existe, já está aí. Só que o governo não incorpora essas demandas da sociedade. Então é preciso, absorver, é preciso ouvir, não apenas ouvir, mas incorporar. Pois é, quando o Ricardo falou da chegar à Acrelândia, o governo quer chegar lá, o Estado quer chegar nesses rincões, eu fico imaginando para que ele quer chegar nesses rincões? Para constar da estatística, para dizer que está lá nesse rincão? Não, que ele sabe que não está chegando. Eu tive uma reunião chegando no Ministério das Comunicações há um mês atrás, quando o Ministério abriu a possibilidade de entidades sem fins lucrativos prestarem serviço de banda larga, que até então era proibido. E o Ministério, desesperado, porque não está conseguindo implementar esses programas todos de internet, banda larga, que ele tem projetado, e abriu essa possibilidade até para rádios comunitárias prestarem esse tipo de serviço. Tudo no papel muito lindo, muito, muito legal, só que a viabilidade prática disso é muito problemática. Então, é preciso que as pessoas dos gabinetes de Brasília saiam do seu ar-condicionado e vão conhecer a realidade como a gente conhece aqui. Porque, efetivamente, essa possibilidade de entidades sem fins lucrativos fazer banda larga quer dizer que ela pode entrar num negócio e acirrar sua crise, aprofundar sua crise financeira. Por exemplo, as rádios comunitárias, elas não têm dinheiro, elas vivem de doação, elas são proibidas de fazer publicidade. Então, essas rádios, que são mais 4.600 no Brasil, elas entrarem para fazer o negócio de banda larga, quer dizer que elas vão ter que entrar para fazer um novo tipo de serviço, um novo tipo de conhecimento que elas não detêm, e elas podem não prestar um serviço de qualidade, muito provavelmente, que não conhecem aquele meio de internet, e também se aprofundar numa crise financeira, porque tem que cobrar de quem ela está prestando a internet, ela vai ter que pagar ao provedor, que no caso seria a Telebrás, ou seja, o Ministério apresentou lá mais de 70 cidades onde não há nenhum serviço de internet banda larga, ou seja, que eles entendem que ali, e boa parte dessas no norte do país, e boa parte do interior do Nordeste, mas não mostram um programa que se entenda uma viabilidade prática para isso. Ou seja, vai ficar mais uma letra morta, mais um papel, um PowerPoint, uma apresentação linda, bonita, para todo mundo aplaudir, mas que efetivamente quem está lá no interior não vai ser beneficiado por aquilo. Porque a ótica, Arthur, é de cima para baixo, para variar. E quando ela é de baixo para cima, porque tem alguma academia envolvida, né? Porque aí o acadêmico chega, não, vamos fazer de baixo para cima, chega de cima para baixo, de baixo para cima. Ou seja, o cara já chega com um programa prontinho, com perfil formatado. Confia na gente. Confia na gente, vamos fazer. Confia na gente. Então tem essa coisa do por entre, o americano chama de in-between, né? Por entre. Esse por entre é o P2P, né? É a interação entre as pessoas. Existe uma cultura nessa comunidade de gato aí que eu te falei, lá da aldeia, de 150 pessoas que eu desconheço, que eu vou passar a conhecer. E existe uma linguagem ali, uma apropriação do que se entende como tecnologia, que eu não sei qual é. Certo. Correto? Você vai ver lá, né? Eu vou aprender que com é o que falta o governo fazer, né? Mandar o cara. Quer fazer um negócio lá em Acrelândia? Manda logo uma comissão de frente aqui para ir à Acrelândia para saber, né? Cria um grupo de trabalho para ir ao campo, saber o que é que precisa mas fazer. Mas aí que tá. Aí tem um aspecto, Golo, que não precisa nem ser um oficial do governo. É o seguinte: se as pessoas entenderem. Aí entra naquela questão da gente entender que política pública tem que ser pública. As pessoas têm que se apropriar disso como uma cultura do comum. Senão não adianta, só vem de cima. A cultura do comum, a cultura do commons, né? A cultura do que é comum às pessoas. Porque, como a gente estava conversando, é privatizada mesmo. Privatizada em várias camadas, de várias formas. Porque interessa privatizar. Ou porque tem um negócio por trás, ou porque tem algum... Como vai ser esse negócio das rádios comunitárias que o Arthur William acabou de dizer. Quer dizer, também é uma privatização. Você está. O cara da rádio comunitária vai pagar a Telebrás, né? Que é uma empresa. É uma estatal, né? É uma estatal, ainda. Pois é. Vai pagar a Telebrás e vai cobrar do usuário na outra ponta. É a grande crítica que a gente faz. Vira um negócio que não é o que a rádio comunitária não nasceu para ser negócio. Exatamente. E por que não a Telebrás não presta serviço ao cidadão? Direto. Direto. Por quê? Por questão estatutária? Não, porque o governo tem medo de criar uma grande concorrente à TIM, à Oi, quer dizer, medo Claro. Ou o governo não quer criar? O governo optou por não enfrentar. Isso, o governo optou por não enfrentar. Então ele tem medo de criar uma grande concorrente. Então ele faz esse jeitinho ali, né? Arruma um jeito de a Telebrás entrega banda larga a esses servidores comunitários. Os servidores comunitários se viram lá para prestar essa internet ao cidadão. E aí isso não vai dar certo nunca. Agora, Arthur, você participou dessa reunião em Brasília, lá no Ministério das Comunicações. Só você saiu dessa reunião com essa sensação? Não, todo mundo que estava lá. Então por saiu. Que é que a coisa não muda? Saiu o que é que falta para mudar? Falta fasejamento. Exatamente. Sim, mas e aí como é que vai fazer isso, Ricardo? Falta o fasejamento. Como é que vai ser esse fasejamento? Eles participaram da reunião e não levantaram lá na hora e disseram, gente, ó, esse negócio micou. Mas falta também ver as experiências, que a gente tem nessa mesa uma experiência bem sucedida de como fazer internet banda larga dentro de uma comunidade. Por que não o governo não senta, olha essas experiências bem sucedidas, existe aqui em Campos também, no Rio de Janeiro, outras experiências nesse sentido. Por que o governo não senta, vê o que está dando certo e tenta se influenciar isso. Por isso? Olha, eu acho que, primeiro, vou fazer uma provocação feia aqui, viu? Eu acho que, primeira coisa, é que quem está bem sucedido nessas experiências, instâncias comunitárias não quer nem saber de governo, porque teve que fazer contra tudo e contra todos. Com certeza. Não é? Então hoje eu duvido, por exemplo, que o Vinícius Braz Rocha, que implantou o negócio do Alemão, ou o Marcelo Saldanha, que está no negócio lá de Campos, que eles queiram essa interlocução, ou aceitem essa interlocução, porque já conhecem qual é o discurso que vem lá de cima. Não, mas não precisa eles ficarem independentes do governo, mas sim o governo entender que são experiências bem-sucedidas e ser influenciado. É o que a gente acabou de dizer aqui, de políticas de baixo para cima. E o governo aceitaria isso? Ou seja, algo que está dando certo... Não, o governo ele está desesperado. O Plano Nacional de Balarga não deu certo, o programa Cidades Digitais não aconteceu. Todas as ações que ele tem feito no sentido de democratizar o acesso à banda larga não estão falhando. Certo. Então é preciso ver o que está dando certo para agora, no que vem, que é um ano eleitoral. Então é de interesse do governo que as coisas aconteçam, deem certo, onde ele vai ser cobrado. Então precisa olhar, ó, o Vinícius tá fazendo uma ação interessante no Complexo do Alemão, o Marcelo lá em Campos. Então vamos ver o que está dando certo para a gente conseguir acertar mais e errar menos. Deixa eu ver aqui, peraí só um instantinho, que o Ricardo já estava pegando lá um papel. O professor Ricardo, ele já começa, ele veio com um monte de papel aqui, né? Aí, à medida que as pessoas vão falando, ele vai selecionando onde é que ele vai entrar. É que é a mania da galera de exatas, né? A gente tem que sempre colocar uma estatística, um número, mas enfim. O que eu queria comentar existe tecnologia para chegar? Eu acho que o pessoal de casa fica se perguntando, mas o pessoal mora tão longe, será que existe tecnologia? Eu acho que o Vinícius vai poder falar depois disso, e o Arthur também. Existe tecnologia. A gente tem aí a TV digital, como foi comentada. Existe como levar a internet através como que chama de energia elétrica? Cabos, né? PLC. Isso, exatamente. Ou seja, existe a tecnologia. É PLC o nome da Powerline Communication, né? Ou seja, você levar a comunicação de internet pela rede de energia. Transmissão. E daí a gente começa a perceber que o Brasil existem falhas estruturais imensas, como a cidade não tem acesso à energia elétrica. Então você começa a verificar, gente, só dá para levar energia. Internet via satélite. E aí, por isso, você cai no gato lá de Niterói. Quer dizer, uma cidade de Niterói, cara. Essas pessoas são esquecidas. A gente não está falando de Acrelândia, a gente está falando de Niterói. E daí, uma outra coisa vamos começar a pautar aqui o que o governo coloca como Plano Nacional de Banda Larga. Dimensão de regulação de serviços. 3G em todos os municípios. Isso feito pela Anatel. Detalhar regras e condições para interconexão de redes de dados. Compartilhamento de redes e infraestrutura. Ou seja, existe uma série de dimensões aqui que estavam no planejamento. Mas agora eu pergunto da sociedade. Quem cobra isso? Quem verifica isso? Cadê o cobramento da sociedade? Eu sei que existe um fasejamento do governo, mas e o cobramento? A gente também tem que ficar em cima. Aí eu vou colocar uma dimensão, Arthur, que é interessante, que é o seguinte. Arthur, não, desculpa, Ricardo. A gente está confundindo os nomes aqui. Tá? Não tem problema. Que é rádio na televisão. Já não faz mais sentido ter governos federais e estados nacionais há algum tempo. E quem tem o protagonismo hoje em dia são os municípios, são as cidades. Você tem uma experiência lá no sul, em Porto Alegre, aliás, duas, que é muito interessante, Golo. Vale até a pena fazer um programa sobre. É o Gabinete Digital, que é muito interessante, e você tem o Porto Alegre CC, ponto CC, que é feito entre a academia, que no caso é o Unicino, se não me engano, entre uma empresa chamada Lung, que por acaso eu conheço, o Daniel Bittencourt, e a própria prefeitura, onde você tem ali você tem uma cultura de participação e interação cidadã permanente com o poder público, no caso a prefeitura, né, ali com as pessoas, e as pessoas participam. O Gabinete Digital, ele foca em disseminar o pensamento político, a apropriação política de uma democracia direta, uma democracia direta e interativa, né, de todas as questões, para você, entre aspas, digamos assim, se apropriar, entre aspas, sofisticar a sua percepção sobre essa questão. Né? E ao mesmo tempo, o Porto Alegre.cc, você tem ali o cidadão no dia a dia, né? Literalmente fotografando o buraco, postando ali, sim, caindo no meio. O exercício mais de vereança do cidadão, né? O vereador. Sim. Que fica ali vendo o buraco da rua, para denunciar, para reclamar o ponto do ônibus que mudou de lugar. mas hoje em dia virou ocupação, meu amigo. Né? Não. Isso aí, agora o Vinícius, agora você atravessou o corguinho. Não é essa história, isso aí não é esse caso. Mas vamos lá. O vereador é o vereador, ele tem papel, ele tem uma função representativa, política, legítima. Tem. O Eliomar Coelho instalou a CPI dos ônibus aqui na Câmara dos Vereadores. Ele é um vereador combativo. E você tem deputados estaduais combativos, deputados federais, não vamos desacreditar a classe política, senão a gente cai no... Não é? Onde é que a gente vai cair aqui? Nem os black blocs aguentam com esse discurso aí, esse discurso niilista. Vamos lá, conclui aí para o Arthur fazer a conclusão dele também, que nós já estamos chegando no final. A questão toda é que você... eu percebo que essa apropriação de que a internet não é apenas um ambiente de negócios, midiático, entretenimento, e sim uma infraestrutura que agora, mais do que nunca, as pessoas vão começar a projetar superestruturas sociais localizadas, eu diria, como eu falo sempre, glocalizadas, ou seja, local, global, global, local, e ela vai começar a vir à tona através, não de telecentros, não de programas de informática, laboratório de informática, através da percepção de que a tecnologia ela virou eletricidade, ela virou uma coisa que a gente chama de informaticidade, quer dizer, as pessoas se apropriam disso e fazem um aplicativo para botar, para baixar, ou para compartilhar, passar por Bluetooth no seu smartphone. Quer dizer, isso tudo é que está fazendo com que a coisa realmente esse nível aconteça. De sofisticação que vai crescendo cada dia mais, e esse nível de universalização, esse exemplo da energia elétrica é bem a propósito, porque você não concebe hoje comunidade sem energia elétrica, sem uma tomada, sem... Não é? Quer dizer, a coisa da geladeira a querosene é do passado, realmente. Isso aí acabou. A televisão nunca houve televisão a querosene. E a televisão está aí no Brasil inteiro, nos lugares mais... Em Acrelândia está cheio de televisão lá. Então, e com antena parabólica. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria que o Arthur, que tinha sido provocado pelo Ricardo ainda há pouco, antes do Vinícius entrar, ele provocou o Vinícius e você, Arthur. Eu queria que você entrasse nessa questão que ele falou. Eu queria resumir assim, um pouco do que foi falado aqui, que o que a gente está falando é que, até, é que nós não vamos ficar reféns da tecnologia. Ou seja, a gente não vai fazer o que a tecnologia quer, mas sim a tecnologia vai fazer o que nós queremos. É um pouco do que acontece no Facebook. A gente fica refém do Facebook. O Facebook ele foi todo projetado para a gente ficar dentro dele o tempo inteiro, que não faça nada, não saia dele. Mas a gente quer que a tecnologia atenda às nossas demandas, faça o que a gente quer. Então, a gente dite as regras. Exatamente. Então, o que a Mídia Ninja está fazendo, teve aqui o Thiago Deza ontem, é exatamente isso. Eles pegaram algo da internet que era feito para uma finalidade e deram outra finalidade para aquilo. A tecnologia passou a fazer o que a sociedade, o que as pessoas, o que o ser humano quer, efetivamente. E para a gente terminar aqui, só queria passar a mensagem de que hoje a tecnologia, a internet, ela está afetando a vida de todo mundo. Todo mundo está dentro da área de um determinado serviço o tempo inteiro. Ou é no celular, ou no trabalho, no computador, ou em casa, com tablet e com notebook. Ou seja, a internet ela está presente no nosso dia o tempo inteiro. Cada vez mais. Então é importante discutir que internet nós queremos. E esse debate de que internet nós queremos está acontecendo pelo Marco Civil da Internet, está acontecendo pelo Plano Nacional de Banda Larga, está acontecendo por outros... Pela PEC 479. Pela PEC 479. Tem vários debates Cicarelli, acontecendo aí. Exatamente. Carolina Dick. E a gente não pode entender que isso é uma coisa dos deputados, dos vereadores, dos deputados. Não. Lá distante, em Brasília, lá no Plano Central. Não. Isso afeta nosso dia a dia, afeta nossas vidas e a gente precisa discutir. Então, parabéns por um programa como esse estar debatendo esse tema que afeta o nosso dia a dia o tempo inteiro. E o Vinícius é testemunha de que nós, vira e mexe, a gente volta a esse tema. Nós só não somos dedicados exclusivamente esse tema, porque senão nós vamos ter um nicho de audiência cada vez menor. E nós estamos ganhando audiência, né, Vinícius? Vinícius sabe disso bem. Você, Ricardo, para encerrar sua avaliação final aí. Bom, queria agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer o convite, muito obrigado. E eu acho que é nessa linha do Vinícius. E eu vou só complementar então, para me deixar no vácuo, a galera gostou de sair nas ruas. E agora é o momento da gente começar a cobrar, e a gente precisa descobrir quais são os canais e bater na porta do prefeito, bater na porta do vereador para cobrar isso. Porque dinheiro existe, tecnologia existe. Talvez o que esteja faltando é as pessoas cobrarem e os governos fazerem. Legal. Vinícius, você aí. Resumidamente, não vamos dar bola para a Smart City, né? A cidade inteligente dos grandes grupos tecnológicos, como IBM, Cisco, etc. tal, né? Que já tem aqui o centro de segurança aqui do Dudu, enfim, ali, né? Aquela coisa toda aqui no Rio de Janeiro. E sim ao cidadão inteligente, que ele se apropria na base da interação, ele cria, digamos assim, aplicativos ou serviços que vão suprir demandas e necessidades para a sua micro-realidade ali, compartilhe isso em tempo real com qualquer outra localidade, né, localidade global, aqui no mundo. E aí, cara, aí sim, isso acontecendo, a gente vai estar dando luz a uma outra realidade, a outro tipo de democracia e uma outra realidade societal, de sociedade. Né? Não mais essa velha, arcaica, que ainda convive com a gente. É isso que eu teria... Na verdade, então, para fazer um caldo final aqui, a gente tem que lutar pela aprovação da PEC 479, é isso? Eu acho que ela é muito importante, mas ela não é prioridade nesse momento. Não, eu digo porque inclusive... ela vai ser prioridade daqui a pouco na agenda do Congresso. Sim, mas a agenda do Congresso hoje, a prioridade é a aprovação do Marco Civil da Internet, como também a gente discutiu aqui, dentro do que a gente entende que deve ser a internet, não atendendo apenas os interesses das empresas. Que aí há dois conflitos inconciliáveis, dois interesses inconciliáveis, que é o interesse das empresas de telecomunicações e das empresas de rádio e televisão. E aí o Marco Civil tende a atender a esses dois interesses, e não o interesse mais importante, que é o interesse do cidadão. Quer dizer, entre o Mar e o Rochedo, nós é que vamos dançar nessa briga aí. Isso mesmo. Entre o Mar e o Rochedo, não é isso? Tá certo, gente. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero deixar aqui o convite para vocês voltarem, para nós tratarmos de mais assuntos relacionados, tão logo a gente tenha uma pauta aí. Nós nem falamos, por exemplo, de neutralidade de rede, que é um assunto que dá para a gente falar aqui dois programas. O dia inteiro. E imputabilidade da rede. Também, isso aí. É isso mesmo, tá certo. Gente, muito obrigado. O Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do Vinícius Braz Rocha, nosso neto Iver e companheiro, parceiro do Tema Livre. O Arthur William, jornalista, especialista em novas mídias, ex-colega nosso aqui da EBC e da TV Brasil. E o Ricardo Mateus, doutorando em administração pública pela Universidade Técnica de Delft na Holanda, e especialista em governo eletrônico. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que ficou ligado aí no nosso Tema Livre. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Um bom dia para você e até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.